cabeça no lugar. Poder sentir os meus pés no chão. Tentar mudar a direção desse vento que só me leva pra onde eu não quero estar. You don't turn it, drop out. I don't wanna be the same again. You don't turn it, drop out. You don't turn it, drop out. I don't wanna be the same again. You don't turn it, drop out. Eu quero pôr minha cabeça no lugar. Poder sentir os meus pés no chão. Tentar mudar a direção desse.